O trabalho de captura cumprindo ordens de prisão continua em Foz do Iguaçu. Na tarde desta quarta-feira, por volta de 15 horas e 10 minutos, policiais militares do Tático do 14º BPM estavam em patrulhamento ostensivo pela região do bairro Morumbi, quando realizaram a abordagem policial a uma lanchonete na Mané Garrincha, onde três homens foram abordados por estarem em atitude suspeita. Na abordagem policial, em uma das mesas do estabelecimento, foi abordado Leandro Gil Pereira, de 35 anos. Em revista pessoal, nada de irregular foi encontrado, porém, ao checarem o nome junto ao sistema informatizado da SESP Intranet, foi constatado que havia em desfavor do mesmo um mandado de prisão oriundo da Terceira Vara Criminal de Foz do Iguaçu, pelo artigo 171, estelionato. O indivíduo recebeu voz de prisão e foi encaminhado à 6ª SDP para as providências cabíveis. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.